Fortalece favela, chega junto, espalhados pelo mundão, sobrevivendo em meio do racismo absoluto. Quem pode mais chorar menos reage, mas não tinha. Nos deram as cotas dos presídios, dos cortiços e das periferias. Mal me quer na faculdade, bem me quer no presídio. No calor, rachando o bico numa cela de 20 com mais de 300 indivíduos. O mundão escroto que não reabilita. O juiz covarde que cortou minha visita. Assim eu apelo, recorro ao submisso. A minha liberdade, eu troco pelo seu vício. Tamo aê, solto no mundão. Negritude, mais um ato na missão. Voltamos pelos pretos, voltamos pela favela. Voltamos pelo respeito, pra declarar a guerra. O sistema ignorou, tô resistindo na quebrada. Na trilha do veneno, na mente atordoada. Que é o guerreiro do gueto, zumba na rima. Reafirmando a melanina, a afrodescendência. Zumbi é o símbolo da nossa consciência. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. É nós mesmo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Poder para o preto. Isso aí, quero ouvir. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. Pode chegar. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Poder para o preto. Vem jogar no nosso a time. A vida é bela. Aos olhos do dramaturgo, pro ator da novela, da ficção científica. Caliena na tela, não pro ator da vida real, do curta-metragem que faz a cena que choca. O moleque arrastado pra ser morto pela dívida de droga. A cena é triste, real e repetida. Destrói a paz da família. Cresce a bola, dilata a pupila. O verme escorrega, se machuca, mas não vem na minha trilha e vai vivendo. Aos trancos e barrancos, na gíria descompassada de quem tá vacilando. Quem tá vacilando? Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. É nós mesmo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Poder para o preto. Isso aí, quero ouvir. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. Pode chegar. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Poder para o preto. Vem jogar no nosso sete time. Sete selos na parada, oração rimada. Negritude ativa, sente o peso da palavra nessa trama. Função que Deus abençoou, a missão foi dada. Eis-me aqui, então formou. Resgatando raízes, pois não vi guerra vencida assim. Promessas humanas que não passaram de escritas. Patriotismo, com a mão no peito, sobe a bandeira. Vergonha ou respeito, sei lá. Erga a cabeça, por quê? Me diz por quê, esquecer a favela. Ostentando pose de gringo, morando em viela. Relato de quem um dia já sonhou com fama, com grana, mas nunca tirava os pés da lama. Hoje sei que para Deus todos somos iguais. Falhos imperfeitos, humanos todos iguais. Sou de um povo que vive pela fé e assim prossegue. Não me espera a desgraça pra ser motivo pra rap. E sei o quanto posso esperar desse mundo e planejar o que de fato constrói o futuro do negro, do branco, pardo ou amarelo. Dos pés de ferracine aos guetos de chinelo. Distante da cilada, briga por migalha. Eis que tudo se fez novo no descer das águas. Dan, sete selos, Vila Velha, Espírito Santo. Gueto volta à cena tomando os quatro cantos. Zum, zum, zum, zum, zum, a revolta do preto. É nós mesmo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, poder para o preto. Isso aí, quero ouvir. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, a revolta do preto. Pode chegar. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, poder para o preto. Vem jogar no nosso os time. Os que não tem poder tomam de assalto. Descem a favela pra buscar o que não tem no asfalto. Com pensamento fraco, nego furta. Justiça e liberdade não se rouba de quem não conhece a luta. Se tem condição, ninguém pega no oitão. Irmão não mata irmão e ninguém fica na função. Deixa o garoto brincar, deixa a mãe dele sorrir. Deixa os pretos se orgulhar e a favela sorrir. Revolta rola quando não temos respostas. E os manos, anos e anos na mesma bosta. Até quando vamos ficar assim, assistindo o fim? Isso não é pra mim. Eu ouvi um barulho, zoom, foi um cidadão comum cantando um som que abala mais que a bala de dum-dum. Conexão, negritude, sete selos, preta roots, ativando sua consciência na rima. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, a revolta do preto. É nós mesmo. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, poder para o preto. Isso aí, quero ouvir. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, a revolta do preto. Pode chegar. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poder para o preto. Vem jogar no nosso time. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. É nós mesmo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Poder para o preto. Isso aí, quero ouvir. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. A revolta do preto. Pode chegar. Zum, zum, zum. nosso time.